sua vida. As trevas ele já venceu. Seu amor me conquistou. Quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Oh, oh. Temos um lugar que Ele cresça, eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Oh, temos que ser. Temos que ser um, pra que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um,

você precisa da chuva do Senhor. Clame pela chuva. Filho meu, te mostrarei consolarei. Quantos estão preparados para um novo tempo? Sai de tudo medo, ó filho bem. Te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tudo medo, ó filho bem. Te mostrarei a areia do mar. Igreja, um novo tempo. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei. Te abençoarei. Uma nova história, Deus tem. Um novo tempo. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua voz, te abençoarei. Sai da tua tenda, sai dos seus problemas, sai dos seus fracassos, sai dos seus sonhos. Mergulhe no sonho de Deus, mergulhe numa nova história, num novo tempo. Cante isso, igreja. Eu sei o melhor. Eu sei. Eu sei o melhor pra mim. E o que perdido for não se compara. Mais alto, mais alto, diga. O que perdido foi, e o que perdido foi, não se compara com o que há de vir. Quantos creem nisso essa noite? Enxugue as lágrimas dos seus olhos. Ele tem o melhor para a sua vida. Não olhe para trás. Olhe para frente. Não se compara. Profetiza, Minas Gerais, para as nações. Diga. Deus tem Para os perdidos, tu és a paz. paz pros cansados. Tu és ninguém é como o nosso. Bem alto, diga. Que te ama. Para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que amam o Senhor, daqueles que amam o Senhor. Você pode dizer isso essa noite?

bênção será sobre ti. Te abençoarei.